cá, meu menino, pinta e borda comigo, me revista, me excita, me deixa mais bonita. Vem cá, meu menino, do jeito que imagino, me tira essa canseira, me tira essas olheiras de esperar tanto tempo a mudança dos ventos, pra eu me sentir com forças, pra eu me sentir mais moça. Ah, vem cá, meu menino, pinta e borda comigo, me revista, me excita, me deixa mais bonita. Ah, vem cá, meu menino, do jeito que imagino, me tira essa vergonha, me mostre. Deixa eu causar inveja, deixa eu causar remorsos nos meus, nos seus, nos nossos. Deixa eu causar remorso.